navegando às margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo de pessoas decentes. Ele é um típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Keith. Lindo dia, né? O Sr. Walker não machucaria uma moça. se abrigar em seu carro. Tendo plena consciência de como um pedestre se sente. Entretanto, uma vez atrás do volante, o Sr. Walker volta a ficar confuso. E novamente transforma-se no Sr. William, o motorista. Thank you. Não, não.